Atenção, programa não recomendado para menores de 18 anos. Fala molecada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Fortuna Virtu, esse podcast que de misterioso e bonito tem apenas um nome. E no episódio de hoje, notícias que achamos relevantes do mês de julho, que acabou recentemente, ou não tão relevantes assim, com participação da Vivian. Sim, senhores, ela volta para esse episódio e a gente fala sobre coisas inúteis, sobre notícias inúteis, sobre coisas que a gente achou que talvez ficasse engraçado nesse episódio. Como o episódio inteiro ele é de notícias, então não vai ter aquele textinho de começo de episódio que eu sei que todos vocês odeiam. Então hoje não vai ter, para a alegria geral da nação. Justamente porque o episódio vai falar sobre notícias. No mais, compartilhe o post com seus amiguinhos e dê o feedback nos comentários do blog ou no Facebook. Sua opinião sobre o que você está achando, se está legal ou não, sugestões. Aquela velha história que a gente já conhece. Você também pode nos seguir no Twitter, @fev_podcast, e também você pode nos seguir no Facebook e em todas as redes sociais que os senhores acharem necessárias. E para mais informações sobre o que foi falado no episódio, todos os links e referências estão no post para você poder visitar e assistir e compartilhar e saber do que a gente está falando. Beleza? Muito obrigado e bom episódio para vocês. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre notícias que marcaram o mês de julho, certo? Certíssimo. Escolhemos algumas coisas que a gente achou que fossem relevantes para o mês de julho, ou não. É bem mais provável que elas não sejam relevantes. E a gente vai, sei lá, falar o que a gente achou desse mês, que foi bonitinho. Enquanto boa parte das pessoas ao redor do mundo está procurando criaturas virtuais através do Pokémon GO, os cientistas continuam trabalhando para encontrar novas formas de vida no mundo real. Ou seja, isso diz muita coisa. Não sou eu que estou dizendo, é a notícia. Descoberta por cientistas. Tá, beleza. Os cientistas encontraram uma bola roxa, que é ainda totalmente não identificada, dentro do mar. Uma bola muito roxa e muito... Cintilante! Brilhante, uma bola muito brilhante. Roxa. Mesmo. Entendi. Roxíssima. Entendi. Arroxeada. Isso, que. Nossa! Lilás. Entendi. Púrpura. No meio. Que bizarro, hein? E eles não sabem o que é. A gente vai ter um vídeo aí, a gente vai colocar o vídeo no post do blog. Vocês podem ver aí, a bola é. Não sei o que é aquilo. É. O que você acha que pode ser? Ah, os aliens, eles existem? Será que realmente aquela teoria de que aliens estão dentro do mar, em vez de estar por aí em outro planeta, procede? Então, a gente sabe muito pouco, né, o que tem nas profundezas dos oceanos. O que, que você acha que pode ser aquilo? Vai, teorias. Bom, segundo, né, os cientistas, eles acham que pode ser algum tipo de embrião de aranhas do mar, sabe? Óvulos de aranhas do mar, mas aí eu não sei. Eu acho que pode ser o demônio. Pode ser o Demogorgon. O Demogorgon. É. Não pode porque ser o Demogorgon. É muito, sabe? Blas. Sim, pode ser o Demogorgon, porra. Por que não? Eu não. Não quer? Não. Não quer que seja. Uh-huh. Seja. Não tô preparada pra isso. Entendi. Eu acho que o legal desse vídeo é o. Lagosta? Não é lagosta. O caranguejo. Crab, né? O caranguejo indo em cima do... Dando aquela palpada na bola. É, não... e os caras narrando o vídeo fazendo o caranguejo. Não, não, não, não, não, não, não, não. Ainda bem que não... Se fosse um vídeo japonês... Acho que o moriqueiro... O japonês ia assim. Não, né? Legal é que, assim, eles estavam estudando corais, né? Tipo, à toa. ah, vamos estudar uns coral aqui, só de rotina, pá. Aí eles viram aquela bolinha ali no fundo, no escuro, e falou, cacete, o que é aquela luz? Sim. Eu acho, pessoalmente, que são ETs realmente, eu acho que os ETs estão vindo visitar a gente. Ou sei lá, a gente chegou aqui, já tinha ET nessa porra e eles tiveram que se esconder. Ou às vezes os ETs já moram aqui, eles só não querem treta. Engraçado, né? Porque se a gente pensar que os ETs já são daqui e eles não querem treta, a gente não pode mais falar de ET. Porque não é extraterrestre. Eles são nativos, né? É intraterrestre. Intraterrestre. Esse seria IT, que é muito escroto, né? IT é muito escroto, né, mano? Deixa ET mesmo. Vamos deixar... É. A bola roxa em paz, não é mesmo? Ah, é, né? Não pode mexer muito com essas coisas, não pode, né? Não pode. Mas tá certo. Dá ruim. Ciências, o mundo acabou de novo. De novo. Mas não acabou. Outro ciclo. De novo. Recomeça. É, eu acho que o pessoal que faz a publicidade do fim do mundo precisava melhorar um pouco. Porque onde você acreditou? Não. Olha. Melhor deixar quieto, né? Vamos cortar essa piada. Vamos, porque você já não tem audiência. Ai, meu Deus. E aí? Não sei se tem alguém que ouve a gente é da um... A gente sabe que a maioria é da outra. Ó. Eu já não vou querer me complicar, assim, entendeu? Ó, vamos deixar o centro acadêmico pra lá. Ok. Ok. É, então, voltando. O mundo acabou, mas não acabou. Né? Segundo as notícias que correram por aí, haveria uma inversão de polos e aí os cavalos do apocalipse iriam descer na terra. Exatamente. E ceifariam as nossas almas. Você está esquecendo das espadas. É que a gente, junto com os cavaleiros do apocalipse, já está incluso uma imagem mental de que as pessoas... Não, mas você tem que ser minucioso, falar de tudo assim. Enfim, eles iam... Cavaleiros, eles iam ceifar as nossas almas, escolhendo, então, joio e trigo. Quem merece ou não ir para as terras divinas e os que merecem ir para a terra de Satã, o traidor celestial. Mas, né, como a vida não é um season finale de Supernatural, isso não aconteceu. Mas incomoda, porque eu... Você ficou com medinho? Não, então... Na hora que você falou, você chegou pra contar essa história, o Gabriel chegou pra mim no quarto e falou assim, eu tenho uma notícia ruim pra dar. Eu falei, então não dá a notícia que eu não quero ouvir, meu dia tá muito bom, vai tomar no seu cu. Aí ele falou assim, não mano, o mundo vai acabar. Aí já rolou aquele... Pra fechada de cu. Não, é um geladinho na barriga que meio que... aperta assim, e aí você fala, caralho, não tô pronta. Não podia acabar agora, né? É, a gente nunca tá pronto. Pro fim do mundo? Pro fim das coisas. Eu acho que, por isso que o fim, ele não pode ser anunciado. Ah, é, né? Porque se for de repente, acho que você se conforma mais rápido, se for de repente. Opa, tá acabando. Só assim, putz, preciso de um revólver. Mas aí quando você anuncia, ó, vai acabar dia X. Você é caralho. Tem tanta coisa pra fazer até lá, mano. Tem tanta coisa. Eu acho que se a gente soubesse o fim exato, a gente anteciparia ele. Será? Ah, é. Por quê? Porque incomoda, né? Discurso sobre isso. Porque, por exemplo, faz de conta que você sabe, na hora que você nasceu, você sabe que você vai morrer dali 55 anos, 32 dias e 52 horas. E sei lá o que minutos. 23 minutos. Beleza. Os primeiros 20 anos, caguei. Tô vivendo. Vivão e vivendo. Vivão e vivendo. Chega nos 30, você fala, falta 20 ainda. Tamo bem. Vamos lá. Chega nos 50, já rola depressão. Suponho que você vai morrer com que idade? 55 anos. Tá. Não lembro essa, mas tá nessa margem. Uhum. E aí, velho? Você começa a ficar ansioso e... Eu acho que o contrário. Eu acho que se a gente soubesse o dia que a gente fosse morrer, de duas uma, ou a gente ia ficar extremamente depressivo pra sempre. Tranquilinho ninguém não fica. Não ia ficar. Não, não. Eu acho que não ia. De duas uma, ou você vai ficar deprimido pra sempre e talvez até abrevie essa parada. Tipo, já que eu vou morrer dia X, por que eu já não posso morrer agora? Foi, é o que eu tô dizendo. É justo. Ou você enlouquece e fala assim, bom, já que eu vou morrer com 55 anos, eu vou matar todo mundo também. Escrotizar até não poder mais, porque meu tempo tá curto aqui. Nossa, ia dar um problema. Ia ser sacanagem, ia ser. A galera ia enlouquecer. O que, que você prefere? Saber o dia que você vai morrer? Ou saber o dia que todo mundo vai morrer, menos você? Você não sabe o seu. Mas você consegue olhar no reloginho de cada pessoa e falar assim, ih, meu amigo, lá em 2056. Levando em conta que eu posso me matar antes ou enlouquecer, eu acho que eu preferiria ver a morte dos outros do que a minha. Não, a morte dos outros você acaba vendo de qualquer forma, mesmo não, sabendo não, não, que não. Eles vão não. Tendo exatidão, data, né? É. Tendo exatidão. É. Porque eu não sei se eu lidaria bem sabendo da data. Igual, hoje de tarde, tirei aquele cochilo, né? Linha de ferro. E eu acordei, cara, eu não sei que... Sabe aqueles sonhos que você tá sonhando, só que na hora que você abre o olho, você esquece? Sei. Eu achei que eu tava morrendo. No sonho? Sério? Não, na hora que eu acordei. Que eu esqueci do sonho, eu falei, mano, morri. Acabou. Isso só pode ser a anunciação do meu fim. É, foi muito ruim. Foi muito ruim. Semanas já atrás, apesar que tanto faz, porque não sei quando você está assistindo isso daqui, você está ouvindo. Então, duas semanas atrás desta gravação, no mês de julho de 2016. No mês de julho de 2016, a internet entrou em êxtase quando fãs... Enlouqueceu. Sim, quando fãs perturbados de uma menina perturbada acharam um padrão, né, nos vídeos dela meio sinistro e a partir disso chegaram à conclusão de que ela havia sido sequestrada pelo namorado e que estava sofrendo agressões físicas do dito cujo e estava sendo obrigada a gravar vídeos para a internet, porque enfim, se ela parasse as pessoas iam perceber. Só que ela, como é muito inteligente, ela sabia que ela tinha fãs muito inteligentes também, começou a introduzir em seus vídeos mensagens subliminares, pedindo ajuda em cochichos ou fazendo sinais de coraçãozinho em horas aleatórias, porque as pessoas estavam pedindo caso ela estivesse correndo perigo. E aí, numa quinta-feira à noite, a internet ficou maluca, achando que talvez ela realmente pudesse ter sido sequestrada. Bando de malucos que invadiram a vida da menina, fazendo polícia na casa dela e o caralho. E é essa notícia que eu acho que você deve saber, mas que ficou completamente sem graça, porque se você não sabe o que eu tô falando, não faz o menor sentido, apesar que o link também vai estar no post do vídeo, caso você queira se divertir com esta bobagem, se assai internet, / Twitter. Beleza, a menina, né, começou a se comportar além do anormal, né? Sim. Tudo bem, os fãs dela querer ajudar a menina, acho justo. Sim. Acho justíssimo. Às vezes ela precisaria mesmo de ajuda. Só que o pessoal enlouqueceu demais. Total. E assim, eu acho que o problema foi que a família dela falou, gente, tá tudo bem. Os amigos dela falou, gente, tá tudo bem. A família dela falou, gente, tá tudo bem. A polícia chegou e falou assim, gente, não tá acontecendo nada. E o pessoal continuou insistindo, nessa neura. Né? É. Não é possível, porque... Tem uma arma no quarto dela e ela está com uns... partes do corpo roxo. Isso só quer dizer que ela está sendo agredida, porque ninguém considera que ela pode ter caído de quatro fazendo, sei lá, qualquer outra coisa que não seja... Sei lá, lavar o chão, mano. Se você ficar ajoelhado muito tempo lá no chão, você vai ficar roxo no seu joelhinho. Não é necessariamente agressão física. Pode ser, lógico, agressão física acontece. Eu lido com isso, inclusive. Então. Durante algum tempo já. Não que eu seja agredido ou que eu agrida pessoas, mas eu trato de casos de agressão doméstica, inclusive. E é lógico, é óbvio que acontece. Mas também, galera, vamos com calma, né? Vamos com calma, não precisa também... Tem que averiguar os fatos, né? Você sim. Não pode sair por aí culpando... Acusando os outros, assim, a revelia. Acusando os outros. Entendeu? Até porque isso não é sensato também, né? Não. Eu acho assim, que se a pessoa pede ajuda, você dá o suporte pra ela, faz só a sua parte, sabe? Dá seu apoio, dá seu suporte, resolveu, acabou. Sim. Acabou. Se a pessoa quiser mais ajuda, assim, aí é outro contexto. É que se a gente for entrar também na coisa da violência doméstica também, muitas não procuram ajuda, né? Porque ficam com medo, enfim. Mas não era o que estava acontecendo ali. É, eu tô dizendo do caso, desse caso. Claramente não era o que estava acontecendo ali. E, enfim, foi um exagero de uma molecada que, sei lá, não tem muito o que fazer e que precisa protestar e precisa defender pessoas que eles acham que são indefesas, entendeu? A qualquer custo. E galera, o mundo, infelizmente, não é assim, né? Eu sei que tem pessoas que precisam ser defendidas, mas tem pessoas que não precisam. Não é todo mundo que a gente precisa defender. Então vamos com calma aí. Vamos averiguar os fatos antes de sair por aí falando bobagem dos outros. Imagina, cara, se esse moleque vai preso. Imagina se a justiça funcionasse do jeito que a galera acha que é. Que vai falando assim de qualquer um a qualquer custo, independente. Então não é assim. Tem que haver investigação, tem que tomar cuidado com as coisas que falam. Antes a gente ia apontar o dedo pra alguém e acusar uma pessoa, talvez injustamente. Talvez o cara lá, o namorado dela, seja um puta com cara de gente fina e que nunca nem matou, sei lá, uma abelha queimada sei lá, cara, pode ser, entendeu? Mas e aí? Mas assim, tudo bem, o pessoal enlouqueceu. Mas e aí? Menina agiu de má fé? E aí que não... Não, mano, o menino não fez nada, tá ligado? Galera que começou a procurar chifre em cabeça de cavalo, mano. Que má fé, não tinha mensagem subliminar nenhuma, sei, tá ligado? Não, eu sei, porque o pessoal enlouqueceu não, tanto à que... À toa, mano, eles não quiseram partir de nada. Sabe, é esse que é o bizarro de tudo, assim. O pessoal enlouqueceu a partir de comportamento dela, mas que realmente é estranho, mas que não necessariamente está associado à violência. Pode estar associado a comportamentos dela, inclusive, como uso de droga e outras coisas que ela já afirmou que passou por problemas assim. Então, sei lá, achei exagerado e achei que a galera tá meio exagerada mesmo. E tá todo mundo querendo ajudar todo mundo, mas não sabe, não tá conseguindo nem se ajudar direito. Então vamos se ajudar de querer ajudar o amiguinho do lado. Acho que é muito mais conveniente. Valeu, falou pra esse papo. Bom, começou as Olimpíadas no BRzão das massas. Eu já passei raiva já. E Brasilzão acabou de ganhar da China de 3-0. Time feminino. Time feminino de futebol. Meteu ali 3-0, um jogo bem enfadonho. Mas que beleza, tudo bem, 3-0. É nós Brasil, vamos buscar essa medalha de ouro. E por enquanto... Nenhum atentado terrorista, graças a Deus. Ainda bem. Ou sei lá, graças a qualquer entidade divina que intervenha por nós. Todas ajudam, né? E é isso daí, molecada. Vamos torcer, vamos falar mal também de dinheiro público gasto, que é o que vai acontecer. Mas eu tô torcendo, eu acho a Olimpíadas uma parada legal, eu me divirto, vai ter churrasco e bebedeira vai? Pra todos nós. Opa! Ah, sempre tem, né? Ah, tem, né? Sempre, né? Opa! Sempre tem, né? Tipo aquele aqui. Galera, vamos assistir aquele jogaço de tênis do Fuji. Lembrando que ainda não ainda não rolou a abertura oficial, né? Quer dizer, não... Tá atrasado? É, o futebol começa antes. Uma cerimônia de abertura ainda não foi feita. Portanto, a pira olímpica não foi acesa. E a gente quer especular aqui quem seria a pessoa que vai acender lá a tocha, a grande tocha. A última. A gente tem algumas. A gente tem pessoas merecedoras aqui que podem acender. Quem que você acha que poderia ter esse deleite? Ou não também, mas eu penso que é um deleite. Ah, é um deleite, né? Eu acho. Porra. Cara, eu não faço ideia de quem possa acender a pira olímpica das Olimpíadas do Brasil 2016. Eu tenho alguns nomes aqui na minha cabeça. Vou falar, então. Fala, escorra. Silvio Santos. Acho que não. Não? Acho Por quê? Que não. É um bom nome, não é? É, claro que é. Mas eu não sei. Não? Eu acho que... Tem que ser um representante, assim, BR-ístico. Acho que o Silvio, ele... Mas o Silvio, ele não é muito dessas. Fofão, da Carreta Furacão. Eu acho que não dariam esse privilégio. Não, pro, não dariam. Pro Fofão. Mas você não acha que é uma boa, seria um bom nome? Seria uma puta ideia. Pois é. Tá bacana. Gretchen. Oh, a Gretchen nem aqui tá. Não? Não. Onde que ela tá? Casou de novo. De novo. Tá na França. Nossa. É. Como que você sabe disso, tá mano? Tá perigoso. Como que você sabe que a Gretchen tá na França? Ah, cara, porque outro dia eu tava lá no voo, né? Aí tem nada pra fazer lá. Entendi. E domingão, e eu vi a Gretchen casar. Por quê? Você assistiu a Gretchen casar? É, eu não tinha nada pra fazer. Que tava, maravilha. Tava meio com sono. Entendi. A TV serviu de descanso de tela. Entendi. Rita Cadillac. Rita Cadillac. Acho que não. Não. Também. Não. Por quê? É um símbolo sexual, inclusive. Madrinha dos presidentes. É, mas tem gente mais importante. É, ô louco. Tem gente mais importante que a madrinha dos prisioneiros brasileiros, da classe presidiária brasileira. É. Porque você tem que pensar também o tipo de imagem que o Brasil quer propagar, né? Entendi. Renato Aragão. Renato Aragão? Bom, aí você já entrou no pessoal aí de uma emissora, né? Vocês sabem. Não? Será que não? Eu não gostaria. É, né? Meio não gostaria. Coxa. Mas o duro é que... Ah, essa pessoa pode ser provável. Será que o Renato? Será que eles vão colocar o Renato Aragão? Acho que não, então. Eu ficaria muito chateada. Ah, acho que não vão colocar o Renato Aragão. Se Deus quiser. Tem cabimento pro Renato Aragão. Não, não. William Bonner. William Bonner. É. Não? Não, William Bonner não. Não. Não, desculpa, William Bonner, mas eu acho que você não merece. Não merece. Mas eu acho que, vamos aí, que a gente tá falando de repórter, né, que você entrou com o William Bonner. Eu acho que o Evaristo é uma pessoa que Evaristo mereceria. Evaristo Costa. Porque ele é uma pessoa muito carismática, lida muito bem. Mas você falou da... não representa absolutamente porra nenhuma. Não, mas a gente só tá aqui. Então entre o Evaristo e a Rita Cadillac. Ah, eu sou Tim Evaristo. É, Tim Evaristo, eu entendi. Eu gosto do Evaristo. É, eu acho que o SBT devia fazer um programa igual a decisão com o maior brasileiro de todos os tempos, pra acender a tocha. Quem deveria fazer um programa... Mas o parece que o SBT não vai, né, transmitir. Nunca transmitiu porra nenhuma de então, esporte, aí mano. Você acha que o Silvio Santos vai participar? Ué, e daí? Tipo... O Silvio Santos nem sabe o que passa no SBT. Né, então... sei lá, acho que não tem nada a ver isso, cara. Anitta. Não. Não? Não. Não gostaria que fosse também uma... sabe, subcelebridade da internet, assim, que aparece no YouTube. Christian muito... Figueiredo. Nossa. Ai, ai, ai. Nossa. Imagina? Que merda, hein? Aí eu prefiro o Fofão. Puta, Kéfera, imagina isso. Ah, não, segura, mano. Essa menina depois. menina já tá nesse nível de... Eu tive uma aula hoje de práticas de leituras e interpretação e blá blá. E aí a professora tava conversando com a gente. Aí sabe qual que é o livro mais lido da semana? Ah, deve ser o da Kéfera. Não. Christian Figueiredo. Não. Algum youtuber. Você se queira. Biografia da Larissa Manoela. Menina do Carrossel. Então vamos falar sobre isso. Que o Cirilo gosta. Vamos falar sobre... Ah, entendi. Mano, ela tem o quê? 12 anos? 15. Biografia. Ah, suponho que sim. Tá. Suponho. Eu tô lendo um livro semi-biográfico, semi-biográfico, do Stephen King. Sim. Que é o maior. E aí, inclusive, a gente vai ter um podcast específico sobre o King, não sobre esse livro, mas. O King, ele é o maior escritor da atualidade de fantasia. Talvez o maior escritor da atualidade de ficção. Não só pela qualidade, mas também pela quantidade de livros, volume de coisas que ele escreve, enfim. Mesmo que você não conheça, você nunca tenha lido King, você já entrou em contato de forma indireta com as coisas que ele produziu. Tem muita coisa. Então assim, nem vou falar aqui porque eu vou deixar isso pro outro podcast. O King, ele tem 70 anos, tá vivo ainda. Ele escreveu essa biografia em 1991, ele começou a escrever. Pra publicá-la em 2000, então ele demorou mais ou menos uns 8 anos pra escrever a biografia dele. Sendo que metade do livro só é biográfico, a outra metade é sobre escrita, sobre o que é escrever e técnicas de escrita e tudo mais. King tem 70 anos. Demorou 10 pra escrever um livro onde metade é biográfico. Ele tem muita coisa pra contar. Demais. E ele é uma figura, assim, de prestígio. Essa menina que você falou tem 15 anos. 15 anos. Ela fez duas novelas. Sendo que as duas novelas que ela fez são remakes. Então, assim, literalmente é gozar com o pau dos outros. O que que ela tem pra contar? Pior, o que que te estimula a comprar um livro de alguém que tem 15 anos e biográfico ainda? Tudo bem, se fosse um romance, sabe, eu até entenderia. Ok, é ficção, foda-se quem escreveu, entendeu? Às vezes ela tem... escreve bem e tudo mais. Mas biográfico não dá, cara. Desculpa, mas não... A gente ainda tá supondo que seja biográfico. Vê aí se é biográfico. Mas eu acho assim, que creio eu que o público dela seja assim, criança menor que 12 anos, certo? Acho que pra uma criança, sei lá, de 10 anos, 9 anos, procurar um livro desse pra ler, eu acho até que justo, sabe? Porque... querendo ou não, é uma forma de leitura, sabe? Não é uma grande leitura, mas é uma forma de leitura e tudo mais. E com o tempo, é bom que estimula a pessoa, né, a procurar outros tipos de livros e aumentando o nível de dificuldade da leitura. Mas assim, o duro é que, não sei... se alguém que lê esse livro tem mais de 12 anos, é meio estranho. Cara, eu tô lendo aqui a sinopse do livro, eu tô ficando com raiva. Porque, mano, enfim, eu não vou falar sobre isso aqui, não vou ficar meio complicando, vou deixar o link no post do blog e aí vocês leem aí, se vocês quiserem, a sinopse do livro. Mas, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, lista. Larissa fecha revelando suas listas secretas. Filmes e astros preferidos, livros, músicas e comidas. Eis um livro que não apenas o público infanto-juvenil vai adorar. Ah. Os pais que buscam bons exemplos para inspirar os filhos certamente apreciarão o conteúdo. Ah. Vão tomar no olho de seus cus. Existem muitos outros exemplos muito melhores que a... Assim, de novo, nada contra Larissa Manoela. Mas pega alguém que já tem uma carreira sólida, porque essa menina muito provavelmente vai sumir daqui 3 anos, entendeu? É o calor do momento. Não, mano, por favor, não façam isso com seus filhos. Se você tiver que comprar algum livro pro seu filho, compra, sei lá, tem vários autores infantis geniais por aí, entendeu? Ah, tem. Vários. E ainda mais falando de criança, cara, é importante pesquisar antes as coisas, entendeu? Sem contar que... Ah, fiquei nervoso, foda-se também. Ah, mas, assim, eu... Nessa fase da gente, a gente tem certos ídolos teens, assim. Não, eu acho que não é... A questão não é isso. Sabe, a questão é que, aliás, tem bastante discussão essas coisas, assim. É que ela tá tomando lugar, por exemplo, de caras que estão há anos lutando por espaço de escrita e de conseguir, sabe? E aí, só porque ela aparece na televisão e ela escreve uma parada que provavelmente nem foi ela que escreveu, tem isso também. E, sabe? Então, sei lá, tem um monte de outras questões. Não é nem a qualidade do que ela escreveu, mas é que a gente sabe que tem muita coisa melhor por aí. Olha isso, esse livro do Sérgio Moro, mano. O Juiz do Brasil. Ah, vai tomar no cu, fique nervoso, vai acabar por aqui essa porra, valeu. Falou, os links de tudo tá no blog. Não esqueça de curtir, é nóis. E tamo junto, molecada. Por que você ficou bravo? Ah, vai tomar no cu, Sérgio Moro, mano.